coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O Trunks do futuro volta a reunir-se com Son Gohan, o seu antigo mentor. Embora o reencontro com Son Gohan não tenha sido esperado, conhecer a sua família motivou ainda mais Trunks a fazer de tudo para recuperar a paz e lutar pela sobrevivência daqueles de quem mais gosta. Entretanto, Bills e Whis perceberam que há alguém no Universo 10 que tem a mesma energia que o Son Goku negro e resolvem partir com o Son Goku para descobrirem quem é. A verdadeira identidade do Son Goku negro para o Universo 10, o mundo dos deuses. Mas que chatice! Ai! Eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Olha lá, Bills. Afinal, quem é esse tal de Zamasu? Oh, mulher, cala-te. Ei, Whis. Sim? Ora bem, meus queridos. Hã? Segundo as fofoquices que eu ouvi, ele é um dos deuses do Universo 10. Tem uma capacidade de luta tão incrível que está a ser treinado para se tornar no próximo Deus Supremo. Hã? Estás a falar a sério? Claro que sim. Ei, será que me podes deixar respirar? Desculpa, Bills. Ouve bem, se continuas assim eu largo-te e transformas-te em poeira espacial, ouviste? Por acaso não estás a tentar assustar-me? Cansa uma beleza. Mestre, aqui está o seu chá. Sabes? Este chá tem um aroma bastante adocicado. Vou prová-lo. O chá servido por alguém de coração puro é límpido e bastante delicioso. Muito obrigado, mestre. Saberes preparar chá desta forma é prova de que a tua mente está serena. Tens de continuar a treinar a tua mente e o teu corpo de forma altruísta e a observar com muita atenção a ação dos mortais. Mestre Goazo, há algo que está constantemente no meu pensamento. Diz-me o que é. Esses mortais, porquê é que temos que ser nós a protegê-los? Eu observei vezes sem conta o comportamento dessa espécie humana. Prosperam e eles lutam uns contra os outros e morrem. E sabe que mais? É um ciclo que se repete vezes sem conta. Os seres humanos são mesmo assim. E será que vale a pena proteger esses seres que lutam e que só sabem repetir os mesmos erros vezes sem conta? E não seria melhor nós acabarmos com eles de uma vez por todas, mestre? O papel dos deuses e dos deuses supremos é a criação e não a execução de punições. Espero que compreendas isso. Então está a querer dizer que devemos simplesmente ignorar os erros? Claro que não. O nosso dever é observá-los e cuidar deles. Esse é o trabalho dos deuses. Apenas um deus tem o poder de castigar os seres humanos. O deus da destruição. Zamasu? Ouve, Zamasu, tu tens de compreender a tua posição e aprender mais sobre os seres humanos. Zamasu? Sim. Uhul! Estava a ver que não chegava. O quê? Vejam só se não é o Bills. Olá! É um prazer voltar a vê-lo. Apresento-vos o meu aprendiz. Este é o Zamasu. É um prazer conhecê-los. Humano. Então, tu é que és o deus que tem um nível de energia incrível. O que é que está um humano a fazer aqui? Pela reação, deve ser a primeira vez que aquele rapaz vê o Son Goku. Sim. Son Goku, cumprimenta as pessoas como deve ser, se faz favor. Ah, tens toda a razão. Eu sou o Son Goku. Olá, como é que tens passado? Este rapaz é uma peça. Faço as minhas apresentações formais neste dia afortunado em que finalmente posso conhecer Vossa Excelentíssima Reverência. Então, Son Goku... Ele vem do Universo 7, Planeta Verde, 4032-877. Me liga, vai? Sim, ele é um guerreiro do espaço que vem de um planeta delicioso chamado Terra. Ele é um guerreiro? Quem é este tipo? E o que é que ele está a fazer com o Deus da Destruição? Pau, tu és bem constituído e musculado para um simples Deus. Não te atrevas a tocar-me, humano! Para com isso, Zamasu! Zamasu! Eu peço imensa desculpa, Bills. Já agora, o que é que vocês estão aqui a fazer? Ainda bem que pergunta. Eu vim aqui para te desafiar para um combate. Desafiar-me para um combate? Vá lá, por favor! Eu fiz esta viagem toda só para lutar contigo. Seres humanos... O combate pode esperar. Mas porquê que me puxaste a orelha, Bills? Whis. Com certeza. Recebemos a ilustre visita no planeta Terra de uma certa personagem que estava a usar o Anel do Tempo. O Anel do Tempo? E devo informá-los desde já que não era um Deus Supremo. Mas o que é que tu disseste? E a cara de quem tinha o anel na mão? Estão a ver? Tem a cara chapada daquele idiota que veio connosco. E então, sabem alguma coisa sobre isso? Não fiques especado a olhar para mim, porque assim deixas-me com um bocadinho de vergonha. É muito estranho o que me estão a contar. Pois é, tem toda a razão. E então, sabem se o Anel do Tempo está aqui ou não? Mas é claro, eu tenho guardado num lugar seguro. O melhor é ir verificar só para termos a certeza. Como queiras. Zamasu! Zamasu, por favor, acompanhe o Bills até ao templo. Claro que sim. Queres ficar quieto? Parece-me que o Zamasu não sabe da existência do Anel do Tempo. Achas? Pedimos desculpa pela demora. Como podem ver, os Anéis do Tempo estão todos aqui. Pois, parece que sim. Não parece que falta algum. Fico aliviado por saber que está a salvo. Contudo, se esse incidente ocorreu no Universo 7, porquê é que vocês resolveram viajar até ao Universo 10? Decidimos visitar todos os universos para confirmar as suspeitas. Ah, decidiram. Não te aproximes. Porquê é que estás a reagir assim? Eu só quero defrontar-te numa luta, por favor. Tenho cuidado com o que dizes, humano. Pronto, que chatice. Será que Vossa Excelência dava-me a honra de lutar contra mim? De frente ao rapaz de uma vez por todas. Mestre Goazo. É uma boa oportunidade para aprenderes mais sobre os seres humanos. Eu compreendo. Finalmente! Aquele avôzinho é mesmo compreensivo. Faz tudo parte do treino dele. Será que ele consegue controlar a sua mente contra um ser humano? Peço-te, Zamazo, que não exageres na tua força. Esperem! Vamos lá, a ter calma. Eu não quero que tu me facilites a vida, estás a ouvir? Não queres? Ele não precisa de nenhum tratamento especial da tua parte. Mas o que é que tu estás a dizer? Isto se não quiseres acabar morto. Não sei. Como é que um deus do universo 10 tem a mesma energia do Son Goku negro? Então, Trunks, a filha do Son Goku é querida, não é? Eles parecem ser felizes. Eu também tenho uma filha, sabes? E ela dá-me cabo do juízo. Hã? Krillin, tu também já formaste família? É verdade. E como é que é a tua mulher? Conta-me. Quanto a isso, eu... Não digas mais. Eu conheço-a, não é verdade? Já lá vão alguns anos, Trunks. Tu és a 18? Trunks, Trunks, não te enerves! Apresento-te a minha mulher. É ela, a 18, ok? Papá! Papá! Marrom! Ainda não estás a fazer o ó? Não! 18, porquê é que estás aqui? Nunca mais chegavas a casa, vim ver se estava tudo bem. Desculpa, como vês foi um dia cheio. Não pode ser. Ouvi uns rumores que foste tu que me mataste, não foste, rapazinho? Não, eu só... Agora vou ter de exigir a desforra, sabias? Estava a brincar, não ligues. Ainda bem. A 18 é simpática. Eu vou ver se está tudo bem com a mãe. Mas o que é que lhe deu? O giroscópio temporal está instalado e pronto a funcionar. Ufa, vamos fazer uma pausa. Parece-me bem. Mãe, como é que está a correr? Não te preocupes, está tudo a correr bem. Trunks? Maldito! Olha só, Chu! A julgar pelas reações da Mai, ela está caidinha por aquele rapazeco que veio do futuro. A relação entre um homem e uma mulher é uma coisa muito complicada. E o facto de eu ter mexido com o tempo pode estragar uma relação com o futuro. Não adormeças! Pelo bem-estar da Mai, temos que fazer tudo por tudo para que aqueles dois acabem juntos. Nem acredito, ela não consegue olhar sequer para ele. Assim é que eles nunca vão ficar juntos. Estamos numa situação de emergência. Executar plano A. Percebido. Quem é que está aí? Aparece. Tu estás bem? Eu não estou lá muito bem, Trunks. Acho que raspei o joelho, digo eu. Eu vou buscar o kit de primeiros socorros. Não, se tivesse um penso rápido, percebes? Anda lá, guarda isto. E para que é que eu quero isso? Porque nunca se sabe quando pode vir a dar jeito. Está bem. Pode vir a dar jeito. Toma. Um penso rápido. Obrigado, mãe. És muito atenciosa. Ela não é apenas um soldado da resistência. É também uma miúda muito bonita. E é destas coisas que um homem gosta, não é? Como assim, Rá? Estás parvo ou quê? Uau, ali está a mãe. Tu ficas tão bonita a ajudar os outros. A versão pequena do rapaz do futuro está apaixonado pela mãe. Porquê que nada nos corre bem? Além de bonita, és muito atenciosa com as outras pessoas. Mas não tem problema, afinal eu sou a mesma pessoa. Isso é verdade. Pilaf, deixa de te meter na minha vida! Estás a ouvir, idiota? Isto é algum ensaio para uma peça de escola ou assim? Idiota! Ora, muito bem, vamos a isso. Mas o que é isto? Transformou-se? Ele tem a energia de um super guerreiro. Super guerreiro? A energia dele aumentou exponencialmente. Na última vez que defrontei um deus, lutei contra o Bills. O deus da destruição. Aquele rapaz já teve a coragem para te enfrentar, Bills. É verdade. Não me digas. Então como é que ele ainda está vivo? Eu posso dar o primeiro golpe. Isto acaba aqui. Esta energia que estou a sentir. Wiz, sentiste isto? Se senti! Será a energia do Son Goku negro? Não. Mas é muito semelhante. Isto é o poder de um ser humano. Zamasu! Quem é este rapaz que não é um deus, mas é tão forte e poderoso como o próprio deus da destruição? Estás a dizer que ele é tão forte como eu? Peço imensa desculpa. Não é possível um ser humano ser assim, tão poderoso. Tu, afinal, tens bastante força para um deus. Acho que nem o deus supremo do meu universo seria capaz de te derrotar. Vamos lutar outra vez? Zamasu! Bom, já vimos que os anéis estão bem guardados. O que calhava bem agora era uma sobremesa. Sobremesa? Wiz, vamos embora. Sim, muito bem. Sendo assim, vamos andando. Obrigado pela visita. Bills, mas já nos vamos embora? Vamos, despacha-te. Adeus. Espera por mim, Bills. Aquele espírito negro bem guardado lá no fundo transparece imediatamente na energia que ele liberta. Se calhar devíamos falar com aquele bruxo guineense famoso para saber se o Zamasu é mesmo o guerreiro negro. Se calhar não era nada má ideia destruirmos aquela criatura. Sabes, ele não se parece mesmo nada com uma criatura do mal. Porque tu és demasiado bonzinho para perceberes. É verdade que a energia que eu senti é semelhante, mas não era exatamente a mesma. Ele é um deus muito misterioso. Mas as minhas mãos estão tão dormentes como quando aquela vez que eu lutei contra Tibbles. Como é que é? Tu estás a comparar-me com ele? Eu sou muito melhor do que ele. Sim, mas ele tem grande potencial para se tornar um deus supremo muito mais forte do que tu, Bills. Acaba, mas é com essa conversa. Eu sou melhor do que ele, está bem? Se continuas a falar assim, ainda te transforma em poeira cósmica. Vá lá, não digas essas coisas que me assustas, Bills. Mestre Goazo, obrigado por me ter deixado defrontar um ser humano. Consegui aprofundar o meu conhecimento sobre os seres humanos, percebeu? A sério? Conseguiste dissipar essas dúvidas sobre os comportamentos humanos que atormentavam a mente? Estou envergonhado pela forma imatura como me comportei. Tudo bem. Espero que agora compreendas. Sim. É importante tentar compreender o que nos rodeia. Faz parte do processo de crescimento. Sim. Zamazo? Por favor, serve-me um chá. Sim. Tal como eu imaginava, os seres humanos são demasiado perigosos. Son Goku, podes ter a certeza de que não te vou esquecer. Sou eu, o Son Goku. Então, Trunks, parece que estás um bocadinho inchado. Vamos ter de derrotar o Guerreiro Negro em breve. O quê? Tu vais treinar com o Vegeta? Olha que o Vegeta está muito mais forte do que antes. Para de pensar tanto e dá o melhor que puderes. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o descendente dos guerreiros do espaço, a determinação de Trunks. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.